disse o galo Galileu e a turma do Cocoricó. Por isso viemos aqui, por isso viemos cantar o nosso Cocoricó, Cocó pra Cocó comemorar. Por isso viemos aqui, por isso viemos cantar o nosso Cocoricó, Cocó pra Cocó comemorar. Mais um dia de vida, mais um dia de festa, mais um dia de sol pro gigante da floresta. Mais um dia de vida, mais um dia de festa, mais um dia de sol pro gigante da floresta. Eita, que história comprida, começou e não quer acabar. Tá na hora da despedida, tá na hora da gente voltar. Adeus, adeus, adeus, adeus, adeus, Jequitibá. Duas sementes serão gigantes quando 3.000 chegar. Adeus, adeus, adeus, adeus, adeus, Jequitibá. Duas sementes serão gigantes quando 3.000 chegar.